Eu poupei a voz e usei palavras digitadas. Desculpa ser curto e grosso na minha resposta. Se eu falei que eu tô bem, é isso que importa. Até parece que se importa comigo. Cê terminou, mas quer manter contato. Isso não faz sentido. Muita maldade da sua parte, além de tudo, quer que eu me humilhe pra tá pedindo o que cê tá pedindo. Manda foto de agora. Se eu te mando esses olhos vermelhos, aí cê comemora. E qualquer coisa que eu grave pra você, me expor demais. Você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Eu roubei a voz. Até parece que se importa comigo. Cê terminou, mas quer manter contato. Isso não faz sentido. Muita maldade da sua parte, além de tudo, quer que eu me humilhe pra tá pedindo o que cê tá pedindo. Manda foto de agora. Se eu te mando esses olhos vermelhos, aí cê comemora. Qualquer coisa que eu grave pra você, me expor demais. Você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Manda foto de agora. Se eu te mando esses olhos vermelhos, aí cê comemora. E qualquer coisa que eu grave pra você, me expor demais. Você conhece as frequências de saudade das minhas cordas vocais. Eu voltei a voz. Obrigado.